Thank you. Comodoro, bom dia. Oi, Xené, 6251. Xené 251, bom dia. 30 segundos, Copa Guarulhos. Ah, só achei o grado. Salvador, na escuta 5-6749. Afirmo, prossiga. 2-3, poderia confirmar o vento 6749? Vento 130 graus, 130, com meia dúzia nós. Eu copiado com 5 meia dúzia, muito obrigado. Oxalé 6251, pronto, cópia. Tá, partiu, você? Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pêsulo 10, Mudla, Mike Uniforme Delta Lima Alfa, após a Pêsulo 4, após a posição Mike India Alfa, Mia, e após a Pêsulo 44, e após conforme a rota do plano de voo. Na subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5597 ao código, 1935 ao controle. Partiu 380, operador 10, a carteira 17, só consigo. Afirmo 17. Positivo, então, a 17, pela Pêsulo 110, da El, Leda Bridge, a Bolsa Múdila, a Pêsulo 4, Mike India Alfa, a Pêsulo 44, e a 3.5.5.7, 19.35 frequência. Está correto, linha 251, chama para puxar o questionamento. Está certo, obrigado. Azul 4177, muito bom dia. Dia 4177, chame em 186, por favor. Bom dia, transporte. 4177, autorizado Vitória, nível de voo 360, via para o Whisky 50. Subida da El Leda Eudes. Primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 17. 5530 é o código, 1935 é o controle. Correto, chamo para pushback acionamento. 1 para preferência, acionamento, remoção, 1, 2. Autorizado, chamarei de táxi. Autorizado, chamará para início do táxi, acionamento, 6, 2, 4. Bom dia, prossiga. Poderia confirmar o tempo? Confirmo, 150, agora 1 a 50 graus com 5 nós.